Sobra Salvador, é o TAM, Mike Yankee Índia, como perto do reboque, no Liga 02. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, até a próxima. Gol 1817 para pushback acionamento, posição 62. 1817 autorizado, pushback acionamento, chama ataque. Autorizado, chama ataque. 217. Salvador, boa noite. Triple 5317. 5317, muito boa noite, prossiga. Minhas condições, autorização em cópia, Belém. Mantenha, me escuta e aguarda, por gentileza. Nossa, escuta. Para o táxi, voo 1817, com 186 a bordo, 4 horas, Hotel na Galeão. Prossegue via Juliette Alfa, me chama próximo ponto de espera, 1817. Chamará próximo ponto de espera, 1817. São Eco, autorização para Galeão. 3265, monitora 1-1-8, decimal horário 5, aguardando cópia. Agora 3-5, agora conta. Pronto, cópia. 5317, pronto, cópia. Está autorizado para Belém, nível 380, decola da 10. Vai cumprir o perfil da saída Momo. Mantendo proa por 2.000 pés, ao curvar à esquerda, intercepta radial 350. Por 20 milhas de Salvador e após voa Trova. Onde intercepta Pesulo 41 e prossegue até o destino. Aciona 5071 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Afirmativo, Belém, nível 380, decola 190 no perfil da MOMO. Após 2000, curva à esquerda na radial 350 de Salvador por 20 milhas. Até Trova, onde entra na Aperzulu 41, direto Belém. Aciona 5071, 19.8 é a frequência do controle, o 3B5317. Cotejamento correto, chama para o push na remoto no 4. Chamar a posicionamento, 5317, boa. Espera da 1-0, vou 1-8-7. 1-8-7 é linda, cola pista 10, o vento é de 100 graus com 7-9. Decolagem da 10, 1-8-7. Tá 3265, me escuta? Escuto, 3265. Está autorizado para o Galeão, 380 é o nível. Decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta P-November 857. Porto Seguro, Apesulu no meio, prossegue conforme rota prevista em Notam. Aciona 5153 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Sim, Titan 3265, 380 nível. Dael, Leda, Bidev, P-November 857. Porto Seguro, Apesulu no meio. Transponder 5153, com 209 decimal 8, decolando da pista 10, protegeu o TAN 3266. Protegimento correto, me chama para o push no 5326. Cortará. No 8 no 7, circulo agora aos 49, 119.8 controle. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, no 8 no 7, tá bom, bom dia. 817, bom dia, contato radar na decolagem. Sobe 3620, saída da El. Da El 3620, 87. Controle Salvador, muito bom dia. Gol no 271, uma informação é. Gol no 271, na sua identificação, desça 2 mil pés, vigilância, chegada da maré. Bom dia. Ok, identificou, chegada da maré, 2 mil pés, 271. voo 1817, chama centro Recife, 1251, alternando 3325, voo. 1251 e 1238, obrigado, bom dia. 125, decimal 1, alternando 33, decimal 25, 1817. 251 e 3385, obrigado. Salvador, 3265, posição é a 5 para o pushback acionamento. 3265, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, chama na táxi, 3265. Salvador para o táxi, 3265, temos 171 a bordo, 3 horas e 25 minutos, alternado Guarulhos. Prossegue, via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, o 3265. Juliette Alfa, chamar a pronto no ponto de espera, 3265. Salvador, 35317, posicionamento remoto no 4. 35317, autorizado, espera acionamento, chama táxi. Autorizado, reporta a táxi, 3317. 271, autorizado IADS X-Ray para pista 10, reporte localizador. E autorizado, prosseguindo na TLS X-Ray, reporte localizador, voo 1271.